dia a todas e a todos. Eu sou o Jesus da Silva, vou estar aqui convosco até o meio-dia, aqui a pedido da direção, para dar aqui uma ajuda ao Sr. Leonel, que está de férias, e então vim aqui dar uma ajuda e fazer o programa no lugar dele. Para já espero que gostem, espero que sejam mais ou menos as músicas que ele fazia antigamente. Vou tentar fazer um pouco como ele fazia também, com estas músicas populares e românticas e tudo. Vamos lá ver se conseguimos. Eu menos estarei aqui no lugar dele enquanto ele está de férias, que foi a Portugal de férias, e daqui a pouco estará de volta, mas enquanto não vier, estarei aqui no seu lugar para vos oferecer estas músicas, como o Leonel fazia e continua a fazer, só que agora está de férias. Mas pronto, vamos lá então, e vamos começar aqui. Vamos aqui já começar com o som do Minho, com Dá-me um Beijo. Logo a seguir vamos ter o Luís Godinho também, com a Destravadinha, e o José Ribeiro e Jesus Mãos Verdade, e muita música, como sempre. Vamos lá então, muito bom dia a todos, espero que gostem, e até já. Dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço.

Alors n'hésitez pas, laissez-vous guider par Codias Voyage. Un grand merci au Muito Obrigado. Le dernier bal organisé par Radio Arc-en-Ciel le 13 avril dernier à la salle de Mondition fut un réel succès. Foi sensacional. La direction de Radio Arc-en-Ciel vient par ce billet témoigner la reconnaissance et gratitude envers chacun de vous. Merci au conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle. Merci à tous nos animateurs pour l'aide à la diffusion. Merci à tous nos bénévoles, amis et familles de Radio Arc-en-Ciel pour leur implication et votre temps, mais surtout l'énergie. Merci au public fantastique et chaleureux. Tous, vous avez joué un rôle primordial dans le succès du bal de la Révolution des Unis. Bravo à José Baltazar pour l'excellent baile. Prevez Georges Freire et son orchestre, sans oublier tout son staff et ses proches. Mais aussi un grand merci à tous nos partenaires et sponsors. Merci aux établissements Mariano à Sémont, à Doc Speciality à Olivet, au restaurant au Grillo à Orléans, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, à l'Hôtel des Trois-Vallées à Saran, à RPG International à Orléans, au restaurant Les Tamaris à Fleury-les-Aubrais, au restaurant Acedo Tipico à Fleury-les-Aubrais, à l'atelier Papillot à Fleury-les-Aubrais, au Cantinho de Lanceterre, à Orléans-la-Sousse, à la DGACCP, à Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portugueses. Merci également à nos sponsors, au bar-restaurant Le Brésilien, à Saint-Jean-le-Blanc, à l'entreprise Sergio Dominguez, à Termini, à DLP Plomberie, à Châteauneuf-sur-Loire, au restaurant Polo et Marie, à Fleury-les-Aubrais, à SMP Ravalement, à Fleury-les-Aubrais, aux Amis du Bâtiment, à Ingrid, Tant, au Rey du Pôle, à Simac, à Saran, Aldora Construction, à Saran, Baticasa 45, à Changi, au Rélec, à Orléans, MCR 45, à Saint-Denis-en-Val, l'entreprise Olivera, à Olivet, la carrosserie Goncalves, à Saint-Privé-Saint-Denis, à Taxi Florindo, à Pithiviers. Merci également à Carlos Miranda Souto pour le cadeau exceptionnel offert à Radio Arc-en-Ciel. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado. Et un baignage. Et on se donne rendez-vous prochainement, le 6 et 7 juillet, pour la grande fête des Saints Populaires, la Festa dos Santos Populares. Un muito obrigado. Et à très bref. Ciao. Então, muito obrigado a todos por terem estado com nós este sábado com o Jorge Ferreira, que foi um espetáculo, francamente. Foi um grande espetáculo que fez o nosso cantor Jorge Ferreira e também o Baltazar, José Baltazar, que nos animou a noitada também. E todos vós, muito obrigado a todos por estarem presentes e, como disse aqui, agora a Cristina rendezvous então para os Santos Populares para este verão que vem já aí no tarde. Muito obrigado a todos, vamos continuar com o programa, vamos continuar aqui com as músicas e vamos ficar já a seguir aqui com o Luís Godinho com a Destrabadinha. Eu sou o Rosmiro da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia no lugar de um Lionel que está de férias. E então, a pedido da direção, estou aqui para dar uma ajuda e é por isso que estou aqui para ajudar. Então, enquanto o Leonel não estiver de volta, mas depois ele voltará e fará o programa como antigamente, como ele costuma fazer, eu vou tentar fazer mais ou menos igual. Vamos lá ver se consigo. Espero que sim, espero que gostem. Vamos lá então continuar com esta bonita música do Luís Godinho, este acordeonista português, com a Estrabadinha, logo a seguir vem o José Ricardo também, e muita música, como sempre, até ao meio-dia. Até já! Rato, eu ruía a tua saia. à estravadinha, davas-me sergitinho, davas-me sergitinho, ias comigo para a praia. À estravadinha, davas-me sergitinho, davas-me sergitinho, ias comigo para a praia. Davas-me sergitinho, davas-me sergitinho, dava-te beijo na boca. À estravadinha, davas-me sergitinho, davas-me sergitinho, dava-te beijo na boca. Estravadinha, davas-me certo jeitinho, davas-me certo jeitinho, ia contigo para a cama. À estravadinha, davas-me certo jeitinho, davas-me certo jeitinho, ia contigo para a cama. Se eu fosse rato, eu ia, eu ia. Se eu fosse rato, eu ia teu chapéu. À estravadinha, davas-me certo jeitinho, davas-me certo jeitinho, levava-te até ao céu. À estravadinha, davas-me certo jeitinho, davas-me certo jeitinho, levava-te até ao céu. À estravadinha, davas-me certo jeitinho, davas-me certo jeitinho, hei de me casar contigo. À estravadinha, davas-me certo jeitinho, davas-me certo jeitinho, hei de me casar contigo. Ficar com o Zé Ricardo com Será que pensas em mim? E depois vem os irmãos Verdade com os Morangos do Nordeste. Muito bom dia, são 9 horas e 16 minutos. Estou sozinho aqui, perdido na cidade. Não sei aonde estou, querendo desse amor, morrendo de saudade. As luzes se apagaram, o sol já despertou,

Morangos do Nordeste aqui com os irmãos Verdade, e agora vamos ficar com A Mentira do Teu Olhar com a Ana Duarte. Logo assim vamos ver o Cássio com o tema Se Pudesse, Ai Se Eu Pudesse Te Beijar. Então até já, muito bom dia. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Si eu pudesse te beijar, apenas por segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida para seres a minha rainha. Tenho segredo dentro do pai. Ganhar tudo. Beijar, cantou o Cássio, e agora vamos ficar com a Maria do Sameiro aqui, com o Rui Vaz, com o Despica aqui, Algarve e Minho, e depois vamos ter uma página publicitária. Até já, muito bom dia. Pela espuma do mar bordado, das casas brancas caiadas, das chaminés aliadas e as soteias no telhado. Castro Marim, Algarve, singelo e chique. Tavira, meu coração, por Lola e por Timão, vai-se à Serra de Monchique. Oceano Atlântico, formando qual par romântico com o Algarve tem tais laços. E em toda a sua extensão, as ondas beijos lhe dão e desmaia nos seus braços. Verdes campos, verdes montes, água fresquinha nas fontes, belo jardim português. Minho é Serra da Cabreira, Serra da Altaneira e é Serra do Gerês. Meu Algarve, meu amor, das amendoeiras em flor, figueiras e alfarrobeiras, dando origem a vizinhos, morgados e os beijinhos dos algarvios bandeira. Eu sou marafado e dou conta do recado, a comer e ao desafio. Não me charingues, minhota, não te armes sem marota, olha que eu sou algarvio. Mandado certinho, e a todos rouba um sorriso. Das praias do Sotavento, às rochas do Barlavento, o Algarve é um paraíso. Do peixe fresco petisco, das festas da mãe soberana. Abraça o rio Gilão, ao arado da mão, e beija o rio Guadiana. Real e o Cabo de São Vicente. Da praia à serra à cidade, mora o brio e a vaidade que só um algarvio sente.

ar. Chega a proibir-te de dançar. Eu danço as músicas todas por ti. Eu viro bailarino por ti. Amor, o mundo fez-te mulher mais cedo do que tinha que ser. Eu faço o tempo voltar por ti. Eu viro super-homem por ti. Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que chegue para a dor. Fiz-te um avião de papel, daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres. Queres para voarmos daqui em lua de mel, para te levar onde quiseres. Para te levar, para te levar onde quiseres. Onde quiseres. Foi ouvir papel aqui com a Carolina Deslândia e o Rui Veloso, e agora vamos ficar com o Nininho Vaz Maia, Hoje Estou Chateado, e logo assim vamos ter o Calema com Faz o Verão Chegar, e esta vai ser para o nosso ouvinte Faria, que está à escuta, e eu também acho que era bom que fizesse o verão chegar, porque está um dia de frio hoje, hoje e amanhã, parece que até temos aqui dois, três dias de frio. Então vamos lá, muito bom dia. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Tu és louca da cabeça, queria que fosse sincera. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Hoje estou chateado. contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. La FM en couleur. Teus pés descalços, da areia marca os passos, dá-me mostrar que o destino está perto. Aperta e faz laço e amarra no teu corpo e faz de mim o mais feliz. Se for pra ir, nem vou pensar, já tenho a mala pronta, é só me chamar. Prometo que se complicar, agendas nosso amor pra quando o verão chegar. Chegar, cantou o Calema que eu dediquei aqui ao nosso amigo Vinte Faria. E agora vamos ficar com o Carlos Paião e a Cinderela. E depois eu volto já a seguir. São 9 horas e 56 minutos. A saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira, passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados, sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe

no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Esta segunda hora do programa com o Amor Sem Limite, o Roberto Carlos, como disse há pouco, festejou 83 primaveras na sexta-feira passada. E agora vamos ficar com a Dalida, com Laisse-moi danser, e depois vejo aí o Carlos Pinto também, o Jorge Guerreiro e muita música. Até já, muito bom dia. Le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire moi. disque comme ça. Papa, je tourne le disque, je le vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Danser, canto Dalida, e agora vamos ficar com o Carlos Pinto. Diz-me quem tu amas. Logo assim vamos ter o Jorge Guerreiro. Muito bom dia, são 10 horas e 9 minutos. Vou deixar-te, vou partir para bem longe, pois não sei de quem tu estás gostando. Já não sou o grande amor da tua vida, e eu não sei de quem estás amando. Quero beijar-te, respondes que não, pois eu não sei por quem serei amado. És cruel, já não tens coração, e esqueceste todo o nosso passado. Diz-me quem tu amas, eu te deixarei, mas se for sincera, então partirei. E o teu amor já não sou eu, não tenho nenhum, mas quem será o teu? Deixar-te para que fiques livre, não quero ninguém junto a mim forçada. Todos têm o direito à vida, e eu para ti já não valho nada. E não há mais nada a fazer, tudo entre nós terminou. Tudo tem um princípio e um fim, só não sei como tudo acabou. Diz-me quem tu amas, que eu te deixarei, mas se for sincera, então partirei. E o teu amor já não sou eu, não tenho nenhum, mas quem será o teu? Deixarei, mas se for sincera, então partirei. E o teu amor já não sou eu, não tenho nenhum, mas quem será o teu? A quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Jorge Correia com o Bará Bará Biri Biri, e agora vamos ficar com a orquestra moderna Fisoborca Filomórnica, assim é que é, moderna, aqui com o Mini Mimio Marabelli, um bonito tema aqui para vocês todos que estão aí desse lado também. Um bocadinho de música, um pouco mais de baile, um pouco mais musette. Logo a seguir vamos ter o José Ricardo mais uma vez com Dava Tudo Por Ti. Até já. contacto com a banda filarmónica moderna do Mima Varelli. Vamos ficar com o Ricardo, José Ricardo, e depois vamos ter mais uma música de baile. Então até já. Deste-me um castigo por não estar contigo aqui. Eu não era assim, que vai ser de mim sem ti? Não quero chorar todo esse amor que dei. Fizeste de tudo para me esquecer, pois agora é tarde para voltar atrás. O que fizeste comigo não tem solução. Tu foste mentira na minha paixão. De te perdoar eu não sou capaz. Quiseste pôr nos olhos meus poeira, comigo tu só querias brincadeira, ficar contigo só fazias neira, e agora sei que não fui eu primeiro. Se tu quisesses tudo que era meu, dava-te tudo até te dava cera. Depois de tudo culpado fui eu. Ser de mim sem ti. Não quero chorar todo esse amor que dei. Eu dava tudo por ti, não te queria perder. Fizeste de tudo para me esquecer, pois agora é tarde para voltar atrás. Não tem solução. Tu foste mentira na minha paixão. De te perdoar eu não sou capaz. Quiseste pôr nos olhos meus poeira, comigo tu só querias brincadeira, ficar contigo só fazias neira. E agora sei que não fui eu primeiro. Se tu quisesses tudo que era meu, dava-te tudo até te dava cera. Depois de tudo culpado fui eu. E ainda bem que não aconteceu. Ricardo, vamos ficar com o Jérôme Robert e com Toutes les femmes en une seule femme. Bonito tema, um beat para o Bolero, para todos vós que queiram dançar. E logo a seguir vamos ter a mesa sur port avec l'orquestre de Dominique Moisan. Até já. Avant de partir retirer leur filet, ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont rouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort. Dans la maison sur le port. Je suis revenu une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé Vainement je recherchais cette fille que j'aimais qui savait aussi chanter et aimer. J'ai bien vu que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. ce n'est pas sur mes 20 ans que je pleure. Bien souvent avec les filles j'ai pleuré, mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, on va pour oublier, oublier, puisque notre cœur est mort et bien mort, dans la maison sur le port. C'est la maison sur le port de, avec l'orchestre de Dominique Moison, la casa de Mariquinhas, para ser mais português. E agora vamos ficar com o Tony Carreira e o resto, e sei lá se por a nossa ouvinte, por nossa ouvinte a Manuela, que está à escuta, que já ligou também. Muito bom dia para ela. Logo assim vamos ter o Hélder Batista com homenagem ao pai, e sei lá se está por. Pour Françoise que vous aussi qu'il a déjà appelé et qui est à l'écoute, ben, je vais casser cette jolie chanson de Hélder Batista. Bon dia à tous déjà. Quand ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras. Tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Tony Carreira com o Restes, esta foi para a nossa amiga e ouvinte Manuela. E agora vamos ficar com o Hélder Batista e a homenagem ao pai. E esta é para a nossa auditrice aussi, que é a Licoute, c'est Françoise, que é a Licoute, do côté de Saron, par lá. E juste après, on aura le collectif Métissé. Muito bom dia a todos, são 10 horas e 34 minutos. Muito bom dia.

foi o Cuduro com o Coletivo Métissé e agora vamos ficar com o Namor de Vals com André Verchuren e sei lá se por nossa auditrice Geneviève que é à l'écoute, que c'était une grande amie de notre animateur Michel qui nous a quitté il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps, mais bon. Voilà, et puis elle connaît très bien notre ami Michel, et voilà, elle a appelé pour écouter une musique de Musette, et j'ai choisi André Verchuren avec la valse, un amour de valse, et celle-là, donc comme j'ai dit, c'est pour Geneviève qui est à l'écoute. Bonne journée à elle et à tous, vous tous qui sont à l'écoute. faire l'amour de valse avec André Verschuren pour notre auditrice Geneviève. E agora vamos ficar com as bambocas e Encontrei o Amor. E depois vem o Márcio Pereira com Nesta Noite Louca. Muito bom dia. até ao fim do ser. Tenho o melhor perfume, sei que esta noite vais enlouquecer. Bem que eu já não aguento ficar um só momento à tua espera. Márcio Pereira com este, Nesta Noite Louca, e agora vamos ficar com os Vandaluza e o Beijo Breve. Logo a seguir vamos ter já aí também o Vítor Fernandes. Muito bom dia. Vamos ter aqui duas ou três músicas brasileiras também. Até já. Deserta a esperar por ti. Não és um...

chora, chora, chora, Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora, Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora, Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina, quando tem vontade de cantar. É isso aí, Martinho. Às vezes a gente tem que chorar, mas hoje nós vamos sorrir cantando essa chula. Isso é chula ou é shot? Isso é chula. Pra mim é shot. E pra mim é chula. Pra você é chula. É. Foi Roberto Carlos aqui com Chora, Chora, Carolina, da parte do Alexi para o António. Penso que é esta a música que tinha pedido. Espero bem que sim, se não tenho que pedir outra e depois eu passo para a semana que vem. E agora vamos aqui ficar com o Benito de Paula, com tudo... Tudo está no seu lugar. E depois vem já aí outra vez o Vítor Fernandes, que é da parte de Dona Isaura, que dedica esta música às suas irmãs, toutes les soeurs, e puis un ami aussi, puis la belle-mère de Carlos. Mas eu tenho que procurar aqui primeiro. Já vamos ouvir o Benito de Paula e depois vamos ouvir essa bonita música que eu escolhi aqui para a Dona Isaura, que ligou para oferecer esta música a todos os ouvintes. Vai ser já a seguir aqui ao Benito de Paula. Vamos lá então, muito bom dia a todos. Benito de Paula que nos vai interpretar Tudo Está Bem, Tudo Está No Seu Lugar. E depois eu venho já aí com uma música também do Benito Fernandes para a senhora Isaura, que nos ligou há instante. Até já! Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. É. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. Xê, xê. Tudo está safado, no seu lugar. Rapaziada no pedaço. Estamos chegando agora. Estamos chegando. É. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. Vou nessa. Quero ver um sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado. Tudo está no seu dia. Graças a Deus, graças a Deus. Rapaz, ah, meu filho. Sim. Olha aí, olha aí. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Não devemos esquecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou nessa. Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado. Samba, samba, meu filho. Graças a Deus. É. Graças a Deus. É isso aí, é isso aí. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode ser. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. É um violino, agora um violinozinho. Um violinozinho, assim. Deixa comigo. Pode dizer comigo agora. graças a Deus. Assim, assim. Graças a Deus. É. Pode dizer. Me esquecer de dizer. Graças a Deus. Vamos nós, hein? Vamos nós. Vamos salvar, meu filho. Salvar. Titi. Tudo está no seu lugar. Olha. Graças a Deus. Deixar a rapaziada dizendo o gogó. Pode dizer. Oh, graças a Deus. Tudo está bem. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Não devemos esquecer de viver. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo está no seu lugar. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus, cantou o bonito de Paula. E agora vamos ficar com o Vítor Fernandes, que é para a Dona Isaura, que ligou há pouco, para toda a sua família, para todos os irmãos e amigos também. Saudade e solidão. Vamos lá. Depois, logo a seguir, vai vir a Fafá de Belém com o Vermelho. Fernandes com saudade e solidão para a nossa ouvinte Isaura, e agora vamos ficar com a Fafá de Belém e com o Brumelho. Logo assim vem já aí o Tony Carreira também. Muito bom dia. Tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, e aliançou. Logo mundo roubou do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Fafa Dublin, e agora vamos ficar com o Tony Carreira, Ela e Moá, e depois vem já aí a seguir o Marco Paulo com a Nossa Senhora. Esta vai ser para a Dona Rosa, que está à escuta também. Muito obrigado pela companhia, muito bom dia a todos vós que estamos aí desse lado e por terem ligado. Até já, muito bom dia. São 11 horas e 24 minutos. Et je n'ai jamais aimé qu'elle parmi toutes ses filles. Ses yeux, sa voix, son corps, ses doigts, tout ça n'appartient qu'à moi. Ce sentiment d'amour vraiment, je le tiens entre mes bras. Défendu quand elle me dit qu'au paradis un Dieu n'attendait que nous. Moi je me dis que par ici même l'enfer me serait doux.

parlo con Nossa Senhora, que eu digo que é aqui a nossa ouvinte, a Dona Rosa. E agora vamos ficar com a guitarra toca baixinho de Francisco José. E esta dedico eu a todos vós que estiveram na nossa presença hoje e que ligaram para aqui esta manhã. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Toca baixinho, que alguém pode escutar. Só ela deve entender. Só ela deve saber. Estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme nesta noite e menos ela que agora. Um riacho e suspira, lua parada no céu, o vagalume que passa. Guitarra minha, toca baixinho, e mesmo com a mão incerta, toca a guitarra, que é hora. É hora de dar-lhe todo o bem que há no meu peito. Dizer-lhe Deus, também tenho direito de amá-la como nunca me ninguém. Mas a noite espera por nós. A noite está tão serena. Eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme guitarra, que é hora. Francisco José, para todos vós que estendes aí desse lado à escuta da Rádio Latina, Rádio Arconciel 96.2 FM. E agora vamos ficar com as memórias esquecidas e o Beto, e logo a seguir vem a Linda Amarante com o Norberto Ferreira. Muito bom dia. São palavras ditas pelo vento. Estás, cai em minha noite. Sinto o momento, olho para trás. Palavras perdidas ficam por dizer. Memórias esquecidas. mas não te esqueci. Linda Amarante, terrinha onde eu vivi. Salvador, minha aldeia, oh Amarante, eu gosto de ti. Meu São Gonçalo, padroeiro popular, Rio Tâmega de beleza e paisagem sem igual. Há festas e romarias e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, vim a ver-te acompanhar. Linda Amarante, terrinha onde eu nasci. Mesmo distante, sou imigrante, mas não te esqueci. Padroeiro popular, Rio Tâmega de beleza e paisagem sem igual. Há festas e romarias e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, vim a ver-te acompanhar. Linda Amarante, terrinha onde eu nasci. Roberto Ferreira com a Linda Amarante. Agora vamos ficar com a Senhora da Luz com o Carlos Sotelo. Depois vem já aí a Cuca Roseta com a Lisboa a Namorar. Então até já, muito bom dia. Lembram ao mar. se afoga pela rua estão. Trocaram de estrada, sem teto nem casa, estão na escuridão. O filho que sai e abandona o pai e a mãe chorou. Senhora da luz, a este está em luz, que escuro ficou. Lisboa namorar aqui com a Cuca Roseta e agora vamos ficar com o Nuno Albatroz e a sangria, como estamos a chegar ao meio-dia, também até servia bem uma sangria fresquinha, não era? Então vamos lá, que depois vamos terminar o programa já praticamente a seguir, porque estamos mesmo a chegar ao meio-dia. Até já. Da bebida boa. Aqui nós somos todos iguais. E se a vida te fez algum mal, a sangria cura. Vai, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Aqui andamos nesta loucura, perdidos nesta mistura. Fruta, sumo e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria.

chegas, ao meu país cantarei. Canto amor, canto ilusão, canto a sonhar. Eu sou cantor, às vezes canto para não chorar. Minha canção é o passado da nossa gente. Meu coração canta este fado, grita presente. Eu sou cantor imigrante, o meu destino é cantar para acalmar a minha dor. Longe da terra distante, canto para recordar, sou imigrante cantor. Um dia hei de voltar à minha terra cantar, aos amigos que deixei. Amigos ouvintes, vamos ficar por aqui. Hoje terminamos aqui com o cantor imigrante Graciano Saga. Eu estou aqui no lugar do Leonel, porque está de férias. Voltarei para a semana, se Deus quiser, só se ele voltar de férias já, se estiver cá de volta. Penso que não, portanto, enquanto estiver de férias, vou estar aqui convosco. Espero que gostaram. Muito obrigado a todos por terem ligado para cá. E muito bom dia, boa segunda-feira. E até quinta-feira voltarei também com as Vozes de Portugal, como sempre. E depois voltarei segunda-feira que vem, no lugar do Leonel, se ele ainda estiver de férias. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes e até à próxima. Muito obrigado pela companhia. Bom dia. Horas da manhã.